A humanidade está em tuas mãos. E nós também, porque fazemos parte dela. Agradecemos pelo trabalho de hoje, que foi proveitoso, nos ajudou a crescer mais, a evoluir. Ficamos felizes com tudo. Para o eixo. Processos kármicos serão ativados em determinada parcela da humanidade da Terra. Foi avisado há um tempo atrás aqui. Aconteceu. Nós dissemos. Muitos não perceberam. Artistas desencarnaram. Conhecidos, não conhecidos, nós avisamos. Agora, novos processos kármicos serão ativados, mas nem todos ocorrerá o desencarne, nem todos. Alguns aprenderão na dor, mas não haverá o desencarne. Está latente. Médiuns, seja da religião que for, terão ensinamento, principalmente aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor pela soberba, pela vaidade, pelo ego muito inflado, pela ganância, pelo orgulho. Aqueles que julgam outras obras, julgam médiuns, médiuns que julgam médiuns, debocham, riem, se divertem. O ensinamento está a caminho, ele já chegou. Processos cancerígenos serão ativados, não só pelas obsessões que já estão neles há muito tempo, mas pela espiritualidade maior, para aprendizado. Muitos tiveram as suas vidas prolongadas, já eram para ter desencarnado há muito tempo, e tiveram as suas vidas prolongadas, através do acordo que foi feito com a espiritualidade maior, com Jesus Cristo, de servi-lo, de fazer a obra dele. A proposta foi feita pelo alto e foi aceito. Ela foi feita, foi, e até mesmo continua sendo feita, porque Deus usa aquilo que era bom e se transformou em mal para fazer o bem, mesmo que esteja no mal, mesmo que se esteja desviado. Deus sempre usa algo para trazer o progresso da humanidade. Mas o que é feito de mal, o desrespeito para com Deus e para com os seus servos, para com os seus profetas, isso tem um efeito. Isso tem um efeito. E dependendo do que é feito, haverá uma cobrança. Porque tudo está ligado. Tudo está ligado. Assim como há sintonia em tudo, o que nós fazemos de bom ou mal volta para nós através da lei do retorno vibratório, não é assim? O que está sendo feito aqui é muito sério, porque tem que ter muita coragem. Um ser humano tem que ter muita coragem para se expor ao mundo em prol do progresso da humanidade. Aguentar ataques, ofensas, deboches, julgamentos para servir a Deus. Mas aquele que se mantém na posição com o Pai estará sempre amparado e nada tocará nele se não houver permissão do alto, porque Deus tudo pode, e os seus filhos que estão na rebeldia podem fazer muita coisa, até mesmo para o mal, mas só até onde é permitido pelo Pai, só até onde é permitido por Ele, nada além disso, porque tudo é ensinamento, até para quem está sofrendo o ataque. Estejam atentos. Fiquem atentos às reportagens. Prestem bem atenção no que está para acontecer e já está acontecendo. Prestem atenção nos seus políticos, nos seus influenciadores, artistas de novela, cinema, cantores. Prestem bem atenção em médiuns, religiosos, fiéis, famosos ou não famosos. Prestem atenção nos seus familiares, nos seus amigos, colegas, parentes. Prestem bem atenção, porque nós estamos vivendo um momento apocalíptico, um momento do Armagedom, e os demônios estão soltos. Os espíritos das trevas que estavam aprisionados estão soltos. Quem vai seguir a eles? Porque eles estão soltos para levar aqueles que sintonizam com eles, aqueles que cedem as suas investidas mentais. Quem vai segui-los? Quem vai acompanhá-los? Segui-los é declarar o repúdio a Jesus Cristo, é declarar o seu estado de estar à esquerda de Jesus. O que vai ser? O que você vai escolher? Médium, político, artista, qualquer do povo, o que você vai escolher? Empresário, banqueiro, rico, pobre, o que você vai escolher? Agora é a hora da prova final. Ultimato. Você vai escolher quem? Todo aquele que vai contra a obra do pai, de qualquer forma, mesmo que seja por uma ofensa, um deboche, um descrédito, aquele que é famoso e coloca em descrédito uma obra séria, que verdadeiramente é de Deus, isso é muito grave. Muito grave. E nada foge aos olhos do pai. Nada foge. Deus tudo vê. Jesus Cristo sabe de tudo o que acontece neste planeta. Tudo. Tudo ele sabe. Porque ele já atingiu uma evolução a qual ele não precisa de artefatos tecnológicos nem de máquinas. Pela sua própria mente, pelo seu próprio espírito, ele é onipresente aqui. Ele sabe tudo o que acontece. As irradiações dos seus pensamentos estão sobre todo o planeta. Todas as almas, encarnadas e desencarnadas, nada fica no oculto para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece cada um de vocês, cada um de nós. Ele conhece os seus pensamentos. Seus pensamentos não são escondidos para ele. Ele conhece o que tu sente. Ele conhece a tua essência mais do que você. Ele sabe de onde tu veio, onde está e para onde tu vai. Ele conhece vários futuros para cada alma. E ele sempre intui a essas almas, sejam elas extrafísicas ou intrafísicas, ele intui sempre vocês a seguir o caminho mais certo, que vai te trazer alegria e progresso. Mas muitos repelem o incômodo, repelem o que ele intui. Ele não desiste das almas. Porque muitos insistem em estar no mal há muito tempo, mas ele não desiste, ele nunca vai desistir. Pois eu digo que o governo deste planeta, que é feito por ele, vai ser substituído por outro. No momento certo, Jesus Cristo atingirá um outro patamar evolutivo. Falta pouco. Mas não no tempo de vocês, humanos, em escalas cósmicas. Falta pouco. Jesus vai atingir um outro patamar evolutivo. Ele vai crescer. Ele está transcendendo ainda mais. E outro tomará o seu lugar. Outro que está encarnado aqui na Terra, neste momento de transição planetária, neste momento de Armagedon, e foi trazido para dar um salto imenso na evolução, corrigir arestas, aquilo que precisava ser corrigido para dar um salto necessário para as próximas encarnações vindouras que o esperam e estão programadas por Deus. E assim será e assim é. E é este que está sendo preparado para assumir o governo da Terra, o governo espiritual da Terra. É o plano secreto de Deus em curso. E muito vai ser feito nesta encarnação por este que está designado a substituir Jesus Cristo. Muito vai ser feito já nesta encarnação. Claro que também nas vindouras, mas nesta já será feito algo que abalará as estruturas, os quatro cantos deste orbe planetário. E as trevas estão em fúria. E eu digo cacique dos piores magos negros remanescentes que ainda estão na Terra estão soltos. Inclusive um dos magos negros mais temidos do abismo, chamado Androth, que também se denomina Mefistófeles. Vocês podem achar que isso é impossível, o que eu vou dizer agora, que não pode. Que se isso acontecer, ele destrói o planeta e a humanidade. Mas existe um limite no seu agir. E esse limite foi delimitado por Miguel, por ordem de Jesus Cristo e do Altíssimo. Ele está solto, mas ele não pode destruir a humanidade nem o planeta. Ele não pode. Há uma barreira, há uma espécie de barreira magnética de agir. E ela é constante, mesmo que ele tente. Ele sabe que ele não pode, pois eu digo que ele estava aprisionado, sim, mas ele foi solto. E este que foi solto, este é o demônio, o chefe de todos eles, de todo o inferno, e é o dragão, o número um. Ele está solto. Está na sua Bíblia que ele seria solto por um tempo. Ele está solto e vai ficar solto por um tempo. E é permitido a ele intuir, inspirar todos os seres humanos da Terra. Porque Deus quer ver quem o humano da Terra vai escolher. Ele ou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também vai intuir. Jesus Cristo intuindo para o bem, para o progresso, e o dragão para o mal. Quais as intuições vocês vão seguir? É o ultimato. Quem você vai escolher? Você vai ficar à esquerda do Cristo ou à direita? Você vai ficar à direita do Cristo ou à direita do dragão? Ele está solto. Ele quer o filho do Cordeiro, o enviado, o primogênito, aquele quem eu uso agora como aparelho. Que quer você queira, quer não, ele é o que é. E ele é quem é, você acreditando ou não, ele não deixará de ser quem ele é. E está para vir um grande mover, e será feito, e vai ser através dele que muito será feito contra o dragão. Por isso está furioso, e eu digo que está próximo. Haverá manifestações dele aqui nesta casa, por estes médiuns, não só por ele que eu uso agora, mas por outro. Já aconteceu. Foi gravado, vai para o ar, mas haverão muitas mais. Eu sei o que vão dizer, que canalizações com o dragão é impossível, porque ele destruiria o médium, é verdade. Mas e se houver um aparato do Cristo? Se o Cristo colocar as mãos em cima do médium que está canalizando com o dragão, se o Cristo criar uma barreira magnética em volta do médium e permitir o dragão apenas canalizar, sem fazer mal ao médium, quem é mais poderoso, Jesus Cristo ou o dragão? Nada é impossível para Deus. Deus tudo pode. E ele vai se manifestar para o mundo. E será aqui, nesta casa, através destes médiums. Mas nós sabemos o que vai acontecer. Haverá escárnio, haverá julgamentos, discussões, deboche, ataque. Mas a mensagem será trazida. Acreditando ou não, debochando ou não, levando a sério ou não, ela será trazida, assim como vem sendo trazida. E está sendo trazida por vários outros profetas do Senhor, da forma que outros possam entender, não só daqui. Está sendo trazida nas igrejas, nos centros espíritas, da forma que aquele povo entende. Aqui não. Aqui será tudo no português claro. Será tudo às claras. Não será de acordo com uma doutrina ou outra, com uma interpretação ou outra. Será trazido às claras para aqueles que já expandiram a consciência, para aqueles que já se livraram das amarras da religião, dos dogmas, das convicções e das doutrinas criadas pelo homem. Aqui será trazido às claras. A escolha é de vocês. Lembrem-se, ele está solto e todo o inferno. Mas aquele que estiver na posição com o Pai, aquele que faz a reforma íntima verdadeira, este tem o amparo do Cristo. Vocês escolhem. Mas não termina por aí. Depois que ele for preso, depois que o tempo do dragão acabar e de todos os outros demônios acabarem, depois que o tempo deles de liberdade acabar, eles serão presos de novo. E aí virá um outro que se aproxima rápido. Uns chamam de astro intruso, outros de planeta chupão. Ele virá. E todos aqueles que sintonizarem com o seu magnetismo primário, forte, denso, baixo, de peso vibratório, será tragado por ele, puxado magneticamente, por pura sintonia. Pura sintonia. Aquele que sintonizará com ele, vai. Isto está em curso. Para aqueles que precisam de nomes, eu sou o Exu Caveira das Trevas, um guardião superior, que não se manifesta em reuniões mediúnicas. Não se manifesta, mas o que eu estou fazendo agora? Eu estou me manifestando. Não existe isso. Nós nos manifestamos de acordo com a necessidade do serviço. E o momento é agora. É crucial. É importante. De extrema importância. Então, o invisível se manifestará assim. Aguardem muito mais, porque muito virá. Muito virá. Querem anjos? Querem a manifestação de anjos? Vocês o terão. Querem Metatron? Querem Miguel? Querem Rafael? Gabriel? Atafon? E muitos outros? Querem querubins? Serafins? Vocês o terão. A pergunta é, será aceito? Vocês vão acreditar? Ou vão zombar? Ou vão escarnecer? Vocês é quem sabem. Esta é a minha mensagem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Façam a escolha certa. Eu desejo que vocês escolham o lado vencedor, o lado do Cristo. Laroyejo.